saudades, mesmo tendo saudades do lar. Lindas as cartas de amor, sim, me sinto solitário. Amor separado por grades, o amor me faz esperar. Amor mais forte que as grades, amor que faz superar. Amor que faz lindas as cartas de amor, lindas cartas de amor. Amor que me trouxe de volta, lindas cartas. A saudade que virá, eu vou ter que superar. E a dor no coração traz a grande solidão. E a distância do meu lar, com esperança de voltar, mando em cartas de amor. Primeiramente eu espero que você esteja bem. Estou carente, solitário, sem você não sou ninguém. Resolvi te escrever essa carta de amor. O que eu sinto por você tem um grande valor. Meu amor, minha flor, estou aqui trancado. Minha linda princesa, queria estar do seu lado. Você tá sofrendo, eu também sofro demais. Nosso filho crescendo, lembro tempos atrás. Como tudo mudou, menos o meu amor. Meu coração é só seu, nós somos dois sofredor. Amor, você é minha paz, me perdoa, me ama. Você me satisfaz, no amor e na cama. Sua beleza indiana, o seu lindo olhar. Uma linda visão que me faz lembrar do seu beijo suave, do seu corpo macio, dos seus lábios de mel que até me dão arrepio. Só você conseguiu me conquistar de verdade. Quando você sumiu, eu conheci a saudade. E eu fiz essa canção falando de nós, fiz com meu coração, cantando com a minha voz. Só você que eu amei, você que eu sempre quis. Vem de volta pra mim, pra nós dois ser feliz. Sempre vou te amar, continuo te amando, nunca vou te deixar. Nos meus sonhos te chame, quando abro meus olhos e não vejo você. Me sinto sozinho e começo a sofrer. Dia após dia, distante pelas grades. Sem você, noite fria, solidão e saudade. Madrugada gelada, longe do seu calor. Escrevendo essa carta, lágrimas derramou. Eu sei que eu errei, quem é que nunca errou? Mas agora eu mudei, prometo te dar valor. Sempre sinto sua falta, quando olho suas fotos. As lembranças já voltam, no passado eu volto. Várias recordações, a dor de dois corações. Em busca de um grande amor, frase de lamentações. Vem de volta pra mim, estou à sua espera. Rosa do meu jardim, você é a mais bela. Preciso dos seus beijos, da sua companhia. Quero estar do seu lado, junto todos os dias. A saudade que virá, eu vou ter que superar. E a dor no coração traz a grande solidão. E a distância do meu lar, com esperança de voltar, mando em cartas de amor. Sem liberdade, atrás das grades, eu sinto saudade, sinto saudades. Te escrevi com os pensamentos, te escrevo com meu coração. Sou um detento, com sentimento de paixão. Oh minha princesa, minha mina de fé e firmeza. Sem teu amor, sem teu calor, eu sinto a tristeza. Oh minha princesa, minha mina de fé e firmeza. Sem teu amor, sem teu calor, eu sinto a tristeza. Lindas cartas de amor, te pedindo outra chance. Com desenhos de flor, coração do nosso romance. Fortes emoções, várias palavras lindas. Dia após dia eu te amo mais ainda. Meu coração não mente, eu falo o que ele sente. A vida me ensinou, eu mudei, tô diferente. Eu nunca te esqueci, até hoje eu te quero. Eu sonho acordado com você no meu castelo. Lindas cartas de amor, pra você minha guerreira. De dentro da cela, prisioneiro, prisioneira. Saudade, saudade, só pensando em você. A saudade bate, não vou mais te esquecer. Não vou mais te magoar, nem te ferir, vem cá comigo. Respeito no olhar, sinceridade, amor unido. Não vai ser vencido, não vai ser derrotado. Nunca foi esquecido, não vai mais ser separado. Perdão, união, esperança, vitória. Vamos recomeçar, valorizar nossa história. O meu coração, ele só bate por ti. O meu corpo está aqui, meu pensamento está aí. Eu sei o quanto eu sofri por você estar ausente. Lágrimas sem sorrir, só você na minha mente. Quando eu vejo o Jaquinho, sempre peço pra Deus, cuide do nosso filho, lindo Jacques Mateus. Mas aí tô firmão, Meu amor, fique firme, a vitória vai vir. O rap venceu o crime, a Lili vai chegar. Vamos sair do sistema, nosso amor vencedor vai vencer todos os problemas. Vai quebrar as algemas, rumo à liberdade. Nossa história de amor, separada por grades. Vai quebrar as algemas, rumo à liberdade. Nossa história de amor, separada por grades. A saudade que virá, eu vou ter que superar. E a dor no coração traz a grande solidão. E a distância do meu lar, com esperança de voltar, mando em cartas de amor.